Tua vida é uma carta que Deus está lendo para o mundo ouvir. Com letras de sangue escrito eu te remi. Quando o pecado quis te concluir, a página virou pra você prosseguir. E a morte que seria o ponto final, no Calvário Deus fez dela um portal pra você entrar na eternidade. A introdução é vida em santidade. Mergulha agora, vai a fundo, mais profundo no rio que nasce no coração de Deus, pra curar, santificar, renovar, libertar a tua vida, onde transformar. Mergulha agora, mais profundo no rio que nasce no coração de Deus, pra curar, santificar, renovar, libertar a tua vida, onde transformar. Mergulha agora. Bendito seja o Senhor na terra, céu e mar. Yeah.